Na produção, Sérgio Gifone. Meu nome. Amo alvenaria, telha de zinco. Chamo de união 4 pra 5. Desde o tempo do trinco, o cobre pra vender. O truque pra latinha pesa mais e render, vender. Não é meu forte, mas posso forçar a barra. Impossível não existe na terra da gambiarra. Eu vim de lá, núcleo do improviso. Doce lar dos meninos sem juízo. Lembro arame farpado pra varal. E cerca farpado pra não se pular alto. Todos somos menos de 50 mil manos e 50 mil minas. E lá se vão os anos. Olha a disciplina, lá a alteza é Deus. E o menino do morro ainda é plebeu. Mas amo esse lugar, a rua, ritmo me viu. Abraça meu talento igual rabiola no fio. Amor, adoro esse lugar. Ei, ei, respeito pra chegar. Nego, lá é uma maravilha. Nega, maravilha é ser de lá. Amor, adoro esse lugar. Ei, ei, respeito pra chegar. Nego, lá é uma maravilha. Nega, maravilha é ser de lá. É uma selva, vivemos pela raça. Fauna é sempre fauna e a flora vira fumaça. Menina que é uma graça, vinha e nego pilha. Nem era pai da moça, mas nossa, minha filha. Distingo uma onça de um leopardo, pra qual se usa bala e pra qual se usa dardo. Pois uma dessas pode ser a Dalila, que não pegou Martinho, mas vários ali na vila. Ah, eu amo esse café, desde o tempo da Havaiana, menor que meu pé. Era samba, não beat, sem play, era só flipper. É nóis na fita city, só Kodak, não flicker. Como mudou, muito diferente. Fogueira no campinho me deixou com sangue quente. Condomínio fechado, residencial. A primeira maravilha do mundo é esse local. Amor, adoro esse lugar. Ei, ei, respeito pra chegar. Nego, lá é uma maravilha. Nega, maravilha é ser de lá. Amor, adoro esse lugar. Ei, ei, respeito pra chegar. Nego, lá é uma maravilha. Nega, maravilha é ser de lá. Bronx, das paredes sem reboco. Casa de quem faz seu próprio troco. Covil, perguntam cê viu? Você não ouviu? Claro que não, tá louco. Moça, não me interrogue, pelo amor. Nada contra a polícia, mas nada a favor. Pro bem de todos, guarde sua arma e sua voz alta. E os tapas na cara também não vão fazer falta. Fomos à luta e a lenha marcando couro. Nenhum barraco lá tem instante pra desaforo. Com licença, corre. Rola de não embaçar no movimento hip hop. Isso pra quem não vem somar, pois com humildade se constrói bom lugar. O quê? Ah, esquece. Só quem é de lá sabe o que acontece. Amor, adoro esse lugar. Ei, ei, respeito pra chegar. Nego, lá é uma maravilha. Nega, maravilha é ser de lá. Amor, adoro esse lugar. Ei, ei, respeito pra chegar. Nego, lá é uma maravilha. Nega, maravilha é ser de lá.